ao meu lado no amanhecer. Fico feliz de saber, sempre vou te ter. Com você sou feliz, tudo que eu sempre quis. Companheira, irmã, meu abrigo, noites e manhãs. Estar ao teu lado me faz ser focado. Fazer tudo que posso pra te ver feliz. Nunca vou trocar você por ninguém. Você é exatamente o que me faz bem. Constante alegria, me apaixono todo dia. Você é tudo que eu sempre quis. Nunca vou trocar você por ninguém. Você é exatamente o que me faz bem. Constante alegria, me apaixono todo dia. Você é tudo que eu sempre quis. Tenho planos pra eu e você, pra eternidade nosso amor vai ser. Mulher, eu te amo e não há engano. Vou fazer o possível pro sonho acontecer. Nunca vou trocar você por ninguém. Você é exatamente o que me faz bem. Constante alegria, me apaixono todo dia. Você é tudo que eu sempre quis. Nunca vou trocar você por ninguém. Você é exatamente o que me faz bem. Constante alegria, me apaixono todo dia. Você é tudo que eu sempre todo dia. Você é tudo que eu sempre.